03 milhas para o marcador externo, autorizado a final aliança e torre 1-9-8-6-12. Bom dia. Está estabilizado, 1-9-8-6-12, 1-9-8-9-6, desça para 2000 pés, autorizado a aliança e reporte no localizador estabilizado. 2000 vai chamar estabilizado, vou 1-8-9-6, autorizado a aliança. 1-6-0-6, desça para 3000 pés, ajuste altímetro no 0-9-9. 06, pode tomar proa de tápida presente, facilitar. Proa de tápida presente no 606, melhor ainda, obrigado. Autorizado final aliança, depois de 1-8-6-12, 1-8-9-6, bom pouso. Obrigado, boa noite. 6 desce para 2010, autorizado final LS, reporte localizador. Para 2000, autorizado LS, reporte localizador, Gol 6-06. Objeto 6746, bom dia, identifique, chegada Mari. Você se mantém a 4010, altímetro no 019, ao número 3 na aproximação. Objeto 6746. Seguinte, desce para 4000 com 1019, poderia voar estátua da presente? Autorizado. Autorizado estátua, 6746. Localizador, Golo 606. 606, autorizado final LS, chame a torre 1862, é bom posto. 1862, obrigado, bom trabalho. Gorgel, boa noite, trip 5344, tá viu? Boa noite, trip 5344, identifique, chegada Mari. Essa é, mantenha, nível de voo 050, 1019 ajuste. 1019, mas é, descendo para o 050, tá viu? Jet 6746, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte no localizador estabilizado, 6746. 2000 pés, reportará estabilizado, 6746. 344, desça para 3.000 pés, altímetro no 019, reporte localizador, número 2 na proximidade. Relativo para 3.000, com 1.019, chamarei... Chamarei... Localizador 6746. 6746, autorizado na Aliança, e chama agora a torre, número 8612. 6746. Desce para 2.000 pés, autorizado ADS, reporte localizador. Ok, para 2.000, autorizado ADS, chamarei localizador, senhor. interceptou o localizador com pista vista, senhor. Autorizado, final aliança, torre 18, meia dúzia, trip 5344, bom dia. Cordial bom dia, senhor. É, 118 e meia, muito obrigado.